sou eu, meu amigo, vive na casa do silêncio e ali ficará para sempre. Não te quero levar a acreditar no... Não te quero levar a acreditar no que digo, nem a confiar no que faço, porque as minhas palavras não são mais que os teus pensamentos convertidos em som. E as minhas obras... As minhas obras... Nada mais são que as tuas próprias esperanças transformadas em atos. Transformadas em atos. Quando dizes, o vento sopra de leste, eu digo, sim, sopra sempre de leste, sem te confessar que o meu espírito não se ocupa do vento, mas do mar. Tu não podes entender os meus pensamentos, porque eles são filhos do mar e eu prefiro estar a sós com ele. Meu amigo, quando para ti é dia, para mim é noite, mas nem por isso deixo de falar da luz do dia, faz crescer as árvores. Nem da sombra. Cor de burro. Cor de burro? A luz do dia que faz crescer as árvores. Nem da sombra, cor de burro que avança pelos paus.